galera, vamos dar início a mais uma Origem do Caos aqui na sua 99.9 Capivara FM. Destruição total. We'll be right back. Origem do Caos 99.9 Capivara FM. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Find the Filaments aqui na 99.9. Agora pra mim. Nice, segura essa pedrada aí. Oh,

Origem do Caos. 99.9 Rádio Livre Capivara. For all your friends from all the world. Let's go to the shit. Isso aí, galera. Hoje, podreira aí. Abrimos o programa com Corvent, com a música Bleeding. Na sequência rolou Infinite Definement, com Evolution Slow. Depois rolou aí o Full EP de 2011 do Agoraphobic Noise Blitz, intitulado Make a Joyful Noise. E por último aí rolou o Punk. Os caras são, sei lá, o Punk Hardcore do Enslaved com Bravehearts. Na sequência aí vamos rolar, continuar podreira, né, cara, sempre. Na sequência vai rolar um Solid Green, depois um Revenge, Cryptose, Deflorace, Gutalax, delícia, Gutalax, depois, e vamos, quebrando tudo, 99.9, Capivara FM, é nóis. Broken wrist of treason. Origem do Caos 99.9 Rádio Livre Capivara FM Destruição Quebradeira. Quebra tudo. Isso aí, galera. Está instalado em todos os lugares. Origem do Caos. You're assistant's going to make the first incision. No! 99.9, Origem do Caos. Origem do Caos 99.9 FM Capivara, curta a nossa página lá, quebra tudo. Time only, what's out of sight? believe. These city walls into the unknown of the cursed earth, and there spend your last remaining days taking law to the lawless. aqui devia ter uns negros trabalhando. Dandara, chama os feitores, depressa. Não pode fazer isso comigo, meu senhor. Meu Deus, não sai cá, filho. You had 100 billion chances and ways to have avoided today. She decided to spill my blood, forced me into a corner, and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. This love's crucifying me, terrorizing my heart, and ripping my soul all this time. When the time came, I did it. Just a ball. Just a ball. Just a ball. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Eu queria pedir primeiramente para vocês se apresentarem aí pra galera. Boa noite. Eu sou o Chris, o vocal. Eu sou o Igor, guitarra. Fabiano, baixo. Renato, bateria. É isso aí. E pra começar, eu queria saber, tipo, conta aí da história da banda mesmo, saca? Que começou cantando em inglês, era outra galera e tal. E vai contando, conta aí a história. É isso aí. Então, eu vou contar a história porque eu estive acompanhando esses caras desde o começo. Começou com o Pipo, né? O Pipo começou a banda, teve a ideia da banda junto com o Caio, o Gordo, o Marcelo, o Minhoca e o Fabiano tava pra entrar no baixo. Eu acho que o Minhoca não fez ensaio, era o Fabiano. Então, o Fabiano é a primeira formação, considerando assim. E a banda começou pra fazer um som mesmo junto com a galera que tava rolando a cena na época também, né? Pra expor as ideias e tal. E o Pipo veio elaborando tudo isso aí sozinho, ele e a galera toda, o Caio e tal. E tamo aí, chegamos agora na banda. Depois de várias mudanças. Algumas mudanças, muitas mudanças. Um abraço pro Gui. Um abraço pro Gui, o baterista, pra todo mundo que foi da formação antiga aí. E a banda era pra isso, pra expor as ideias, expressar, né, o convívio, o que acontece assim no dia a dia. E também diversão um pouco, né, cara? Skateboard. E a gente nunca vai falar sobre coisa fantasiosa. A gente sempre fala sobre pela realidade, sobre o que a gente vive. A gente nunca vai falar de dragão, de espada, dessas porra aí. Isso é mais a maioria música pessoal mesmo e de protesto e de divertimento. Vamos de orgulho. Oh! tenha sido forte. É, eu já vi vocês, tipo, nos rolês de dub, em outros rolês que não tem, tipo, em teoria, nada a ver com o som de vocês. E é muito massa ver, sei lá, o Igor fritando na frente da caixa e depois tocando um metal mais pesado, um thrash. Tipo, como vocês veem essas trocas? Isso influencia vocês no som ou mais nas ideias, mesmo nas letras? Tem alguma coisa em comum? Essa brisa. Meu, a música é universal, cara. Tem muito tipo de música, tem muitos estilos. E, pô, é saber, sei lá, eu respeitar. Respeito acima de tudo, né, cara? Qualquer estilo musical e tal. E a gente curte, cara, porque, pô, é bom. Tem uma letra consciente, tem uma levada massa. A gente curte porque, velho, fica preso num tipo de som só, tá ligado? Isso aí fica bitolado, isso não vira nada. Eu chamo de roqueiro cabeça de dinossauro. É, estilo musical não define caráter. É simples. Mais uma? Assim caminha um verme! .9 Capivara FM, acabamos de curtir aí mais uma edição da Origem do Caos. Rolou muita podreira aí hoje no começo. Vamos falar aí a sequência de 1h20 de som, cara. Tiraceira. Rolou Corvente abrindo o programa lá, depois o Infind the Experiment. Sequência agora Fobos de Noise Free. Depois o Inflame. Depois rolou Silent Dream. Peço, acho que eu falei no começo do programa. Depois falou o Revenge, Cryptopsy, Deplorace, Gutalax, Pancreatite Necromorrágica, Crunch, brasileiros aí do Hot, fudido. Depois falou Gas, Cat. Depois o Parasite, Hilton, Gorgonzola, Tech Swarm, Desalmado, DR, grande abraço aí pro Barata, quebra tudo, mano. Depois o Devastação sobre Terror, Exposure Hate, Facada, Call of the Void, Internal Rot, Last Days of Humanity. E fechamos aí com Porão Sessions da Violent Fusion. Isso aí, rapaziada, semana que vem aí, ou na próxima edição, vai saber quando. Tamo na área, curta lá a nossa página Origem do Caos 99.9 Capivara FM, aqui é o seu Canibal se despedindo. Boa noite a todo mundo aí. E se quiser curtir o som aí, mandar algum som, mandar o som da sua banda, entre em contato com a gente que teremos o prazer de rolar. Isso aí, galera, boa noite, fica na paz, um abraço.